bom dia, Oceanair 6251.0. Oceanair 251, autorizado a alinhar e decolar, testando zero, vento de 030 graus, 03 nós. Livre, alinhar e decolar no 063, 6251. Oceanair 6251, decolado aos 37. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. Bom domingo, senhor. Oi, bom dia, é o Oceanair 6251. Oceanair 6251, bom dia, contato radar, saída da EL, submantendo nível de voo 360. Saída da EL. Livre até o 360, os dois eu vou direto para a posição da EL. Após 2000, autorizado LEDA. Autorizado LEDA então, obrigado. Oceana 6251, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, obrigado, um bom dia, senhor. Nada, bom voo. Comodoro, bom dia, o Gol do 961, informação Gol. Gol 1961 para o Galeão, eu já tenho aprovado o nível de voo 360, informação Golf correta, o senhor está pronto para o corpo? Pronto, corpo. Gol 961 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Atlas 110 até ESMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 551.6, gol 1.6, correção gol no 961. Aprovado, Galeão, nível 360, pêndulo no zero, SMAP, Lúvito, Barbacena, rota conforme o plano. Decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, 120.8, controle 551.6, transponder, gol 961. 556, protegimento correto, gol no 961, chame quando pronto para o pushback essa média. Chamarei, obrigado. 3597, a sua medicação. Vou na proa de Bonf, para a chegada Bonf, e desça para 4000 pés. Ajuste 9013. Saludou 961 na posição 10 para pushback na meta. Autorizado portão no 0961 no chame táxi. Na pushback 961. Autorizado a chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Titan 3517, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a sinal LS, após estabilizado. Taxi Gol no 961, tem 89 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Por gentileza, 089, 1340 Campinas, confirma? Confere, 089, 1340 Campinas. Copiado, o Gol 1961 tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste agora no 013, ajuste padrão. No ponto de espera, chame quando pronto para decolagem, o Gol 1961. Pátio Índia, ponto de espera da décima para a decolagem, 1013, 961. O avião está pronto, a linha da cola separada. Bono 961, não autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento zero no zero grau, 02 nós, ajuste padrão. E ganhar decolar, pistão no zero, Bono 961. Voo no 865, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Então 340, Guarulhos para Cobra Pronto. Copiado 3171, já tenho 360 aprovado, 1 minuto cópia provável da El Leda Bridge, senhor. Aguarde. Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, vá. Pode dizer, Salvador, Gol 961. Gol no 961, bom dia, contato radar, sede da El, submantém a nível de voo 360. Pode 2000, autoriza a Leda. Autorizado, Gol no 961. Obrigado. Número 71, pronto. 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Apro Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5526, tanto aí, zona 71. Dado 360 para o Guarulhos, no peso 16, Bravo Hotel Zulu 13, na porta 15, rota conforme o plano. Decola no zero, curva direita, Israel, letra, bridge, 208, controle, transponder 5526, tanto aí, 71. 5526, acontecimento correto do Antrix 171. No portão 612, chame pronto para pushback, acionamento. Gama 3597, passa Duna, complete o final, chame torre, 118, decimal 6. Gama 3597, bom dia. 1865, desça para 2000 pés, ajuste permanece, 9014, autorizada a sinal IS, posta estabilizada. Agora vai para 2000 pés, 14, decimal 6, estamos estabilizados, beleza. 8. Então 3597, pouso autorizado, pistão 0, vento de 350 graus com 03 nós, ajuste agora no 014. Então 3597, copiou o pouso autorizado, pistão 0? Autorizado no 0, com o 0 no 4. Gol no esquece o voo 800. Uno 865, complete final, chame torre. Uno 18, decimal 6. Muito bem, até já, obrigado. Bom dia, Salvador. 865 na aproximação. Bom dia, boa noite, 65, tráfego avistado, ajuste no 014. Continue a aproximação, chame no externo com o cheque de treino 865. 865. 517, no solo aos 34, primeira pista próxima à direita. Taxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 04, senhor. Direita, Alfa e Juliette 04.